Desde domingo a gente está se propondo a repensar um pouco aqui sobre aquilo que alguns domingos já tem se reproduzido, que é sobre espiritualidade. Mas confesso, surge uma preocupação no meu coração, de que essa temática é muito divulgada, amplamente discutida nos dias de hoje. Mas a gente precisa delimitar algumas fronteiras para que a gente não se confunda. E aí a preocupação no meu coração de poder compartilhar isso aqui com você, para que a gente entenda que nem tudo que a gente fala sobre espiritualidade significa ou reproduz aquilo que podemos entender como espiritualidade cristã. E aí faz necessário a gente pensar numa espiritualidade cristã oriunda da palavra de Deus, oriunda do ensinamento bíblico de Jesus, para que a gente não caia na armadilha ou na falácia de achar que tudo que se fala sobre espiritualidade é conveniente eu acolher no meu coração, é conveniente eu pensar e trazer isso para a minha alma, para a minha vida, para o meu dia a dia. Então a minha preocupação era trazer uma reflexão que a gente pensasse em falar sobre espiritualidades e a lógica de algumas espiritualidades que estão presentes no dia a dia, falar sobre espiritualidade cristã, mas também falar sobre a ação do Espírito Santo. E hoje a gente fez uma pequena introdução domingo passado, pensando um pouco sobre a lógica das espiritualidades, né, que correntes da nossa época. Eu gostaria que rapidamente, esse foi o tema de domingo passado, as espiritualidades, a espiritualidade cristã e a ação do Espírito Santo. E aí a gente falou, o discurso das espiritualidades desse nosso tempo é que remetem para um movimento que não sai de dentro do homem, né? É um pouco assim, volta aí, Carol, eu pareço e sou, né? As pessoas se acham parecidas com Deus ou se acham parecidas com a divindade, mas elas acreditam que são a divindade mesmo, né? Ou seja, Deus está em mim, Deus emana de mim. Então, se eu estimular essa espiritualidade ou cultivar essa espiritualidade, eu vou me aperfeiçoando e me transformando num ser divino, um ser, um semideus, né? Pode passar, Carol. Então, desculpa. Foi isso que vocês reclamaram, foi da primeira vez. Vai, Karina. Vai, Karina. Então, Deus está dentro de você, logo você é Deus, né? Isso é, essa é uma lógica de que Deus é uma emanação do próprio homem, ou seja, Deus não é um ser que está fora de mim, mas Deus surge dentro de mim, né? E é uma concepção que é desenvolvida no homem para o próprio homem, né? Deus brota do nada a partir do exercício que eu faço a minha espiritualidade. Isso é um pouco a lógica da espiritualidade não cristã. Também é um discurso das espiritualidades desse nosso tempo de que Deus é algo que eu posso conhecer através do meu exercício intelectual. Se eu me disponho a conhecer, a uma busca de conhecimento, e nesse conhecimento, né, que aí advém a palavra gnose, né, e a gente tem muitas coisas dessa espiritualidade não cristã, ou das espiritualidades que não tem como base estrutural a Bíblia, falam da gnose, ou seja, a busca pelo conhecimento, e através dessa aventura e desse exercício intelectual eu vou conhecer Deus, eu vou me apropriar de Deus. Pode passar. Mas o discurso da espiritualidade cristã é totalmente diferente. A Bíblia diz que nós somos feitos à semelhança de Deus, mas a Bíblia faz uma distinção muito clara. Deus é Deus e eu continuo sendo homem. Deus é santo, maravilhoso, perfeito, e eu continuo na minha humanidade. A Bíblia coloca os pingos nos is, né? A gente se parece, a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, mas a gente efetivamente não é Deus. A gente é criatura de Deus, filho de Deus. Eu posso parecer com Deus, mas eu não sou. E aí ficou meio esquisito, né? Ao me aproximar da cruz, a mensagem do Evangelho é esta, que ao me aproximar da cruz eu me reconheço como gente. E todas as vezes que eu me aproximo de Jesus, que eu busco Jesus, que eu começo a ler o Evangelho, eu vou me percebendo enquanto pessoa, vou me percebendo na minha humanidade, nas minhas fragilidades, na minha limitação. E quando eu leio Jesus, quando eu olho para Jesus, isso reafirma, se reafirma para mim de que eu sou gente e que eu preciso muito desse Jesus. E que Jesus é o maior referencial que eu tenho. Jesus é o perfeito referencial para a minha vida. Então a mensagem do Evangelho é diferente, que por intermédio da cruz a vida se torna viável e possível para mim. Em Cristo é revelada a minha verdadeira condição humana, que Deus é Deus, que eu sou homem, que eu sou gente. Eu não posso ter a pretensão de achar que pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio conhecimento, pelas qualidades que eu tenho, eu sou alguém que devo viver de maneira autônoma, independente de Deus, alheio de Deus. Não, eu preciso de Deus para a minha vida. E o Evangelho diz isso de maneira muito clara para a gente. Pode passar, Karine. Então foi um pouco esse o resumo do domingo passado. E a gente não tem mais slides. E a reflexão da gente aqui é... Minha proposta hoje é uma caminhada bíblica. Eu gostaria que você está com Bíblia aí, pudesse disponibilizar alguém que está perto de você. Porque a gente vai ver alguns textos bíblicos hoje aqui. Então, hoje de fato a gente mergulha nessa ideia terceira, que era a ação do Espírito Santo. Porque quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente não está falando de uma teoria, mas a gente está falando do ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus Cristo deixou para a igreja, mas que isso precisa ser vivenciado. E como a gente vai conseguir vivenciar o Evangelho de Jesus? Só há uma alternativa: na força e no poder do Espírito Santo. Nenhum de nós irá conseguir viver o Evangelho de Jesus se não for através da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não tem para onde correr. De outra sorte, vai ser um esforço pessoal, vai ser uma tentativa frustrada, vai ser um esforço extra-humano da gente querer cumprir ou viver o Evangelho, né, pela nossa própria disposição. Porque para viver aquilo que Jesus nos ensinou, por mais simples que seja, o nosso coração humano, a nossa humanidade de gente, precisa ser convertida, sensibilizada, transformada pela ação do Espírito Santo. Não importa que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Quem já leu um pouco o Evangelho de João vai lembrar disso, né? E vocês não ficarão órfãos, Jesus diz assim para os seus discípulos. Eu vou enviar para vocês um outro consolador, o Espírito Santo. E lá em João, capítulo 14, verso 25, Jesus vai dizer assim, ó, ele vos fará lembrar. Alguém pode achar aí, ler com voz assim bem forte? João 14, 25, se alguém encontrar, puder ler, eu vou agradecer bastante. 14:25. Podem. 25 e 26. Quem é que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus? É o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Essa é a missão do Espírito Santo. De forma que quando Jesus sobe aos céus, inaugurado um novo tempo, e nós poderíamos afirmar que o tempo da igreja, o tempo da igreja instituída, é o tempo da ação do Espírito Santo. Nós podemos dizer que o tempo da igreja instituída é o campo de ação do Espírito Santo. Jesus está presente através dos seus ensinamentos, mas pela intermediação do Espírito Santo. E aí, de maneira muito objetiva, eu gostaria que a gente pudesse fazer um exercício agora de compreender como é que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento. E como nós estamos falando que o tempo da igreja, e o tempo da igreja é o tempo do Novo Testamento, é importante a gente entender como é que o Espírito Santo agia lá. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 31, Êxodo 31, versos de 1 a 5. O que nós vamos perceber através dos textos que nós vamos ler é que o Espírito Santo tinha uma ação restrita. Não era preconceituosa ou limitada, era uma ação restrita. Ou seja, o Espírito Santo não habitava a vida de todas as pessoas. Parece ser estranho isso, mas no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava presente na vida de todas as pessoas. Somente naqueles ou naquelas pessoas a quem Deus estava reservando uma atividade especial. Quando Deus escolhia alguém no Antigo Testamento para uma realização especial, ou para ser um governante, ou para realizar alguma coisa em nome de Deus, aí sim Deus outorgava a essa pessoa o seu espírito para capacitá-la a exercer aquela atividade. E aí no livro de Êxodo 31, versos de 1 a 5, a gente vai ter um exemplo muito bacana. Alguém poderia ler? Êxodo 31, de 1 a 5. É isso? Manda brasa. Deus estava enchendo o quê? Do Espírito Santo uma pessoa para a feitura do tabernáculo. Ou seja, Deus estava capacitando alguém com uma atividade muito específica de um artesão para dar forma, para a criação, para embelezamento do tabernáculo. Ou seja, Deus estava enchendo do Espírito Santo uma pessoa específica. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, primeiro livro de Samuel, fica antes do segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 5 e 6, alguém poderia ler? E aí nós vamos ver uma passagem que é sobre a escolha de Saul. Saul estava sendo escolhido para ser rei, né? E aí em 1 Samuel capítulo 10 versos 5 e 6, quem achou poderia ler, por favor? Não fique esperando não, leia. Pode ler. Abençoa, Jesus. Vai, gente, lê aí. Hã? Então chegarás ao templo de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, trazem eles que são deles, pedores, palmas e armas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, tornar-te-ás. a confirmação ou a evidência de que Saul foi ungido rei de Israel era que o Espírito Santo iria se apossar dele, iria se apoderar dele, e ele profetizaria juntamente com os homens que estavam naquela situação. E aí é interessante você ler essa história, porque o texto vai dizer que ficou esse ditado corrente na cidade, que Saul profetizando entre eles, ou seja, era uma constatação, né, de que o Espírito Santo estava sobre Saul. Verso 10, ainda desse mesmo texto, Marquinhos, que está lendo o seu iPhone. O Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e ele profetizou no meio ou entre as pessoas. Vamos abrir aí a nossa Bíblia ainda no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 12 e 13. Sabe o que acontece? Saul foi ungido rei, e aí Deus dá uma ordem para Saul, mas Saul desobedece o Senhor. Quem conhece a história vai lembrar. E se você não conhece, por favor, leia, vai fazer tanto sentido para você. E aí Saul desobedece a Deus. O que é que acontece? O Espírito Santo era outorgado às pessoas, mas quando as pessoas não se comprometiam ou desobedeciam a Deus, não eram fiéis a Deus, Deus retirava o Espírito Santo daquelas pessoas para poder capacitar outras pessoas para a continuidade da tarefa que Deus havia indicado. E aí Davi é escolhido para substituir Saul. Quem pode ler, por favor? 1 Samuel, capítulo 16, versos 12 e 13. 1 Samuel, capítulo 16, versos 12 e 13. Quem leu, por favor? A partir daquele dia, depois da desobediência de Saul, em que Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para escolher um novo rei, e aí identificado o novo rei que Deus havia escolhido, Samuel unge Davi, e o texto bíblico diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo não estava mais em Saul, mas apoderou-se da vida de Davi. Deus rejeita Saul, escolhe Davi para um exercício específico. Davi precisava ser agora o rei. E só conseguiria reinar nessa atividade capacitado pelo Espírito Santo. Mas aí acontece, dentro dessas profecias, algo maravilhoso. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Está parecendo escola dominical, né? Mas é reflexão mesmo. Estudo de classe, né, Gustavo? Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Alguém, por favor, em menos de 5 segundos. Sai da categoria de reis, de artesãos, a possibilidade de receber o Espírito Santo, e na profecia de Joel, o que é que diz, querida? Repete a primeira frase do texto. Depois disso, eu derramarei do meu espírito não somente sobre reis, não somente sobre pessoas que vão receber uma capacitação especial, mas eu derramarei do meu espírito sobre o quê? sobre todas as pessoas, e o texto vai aprofundando, dizendo sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens e sobre os velhos, vai se desmontando a categoria de pessoas que deveriam ser capacitadas para um exercício específico. E aí, essa é a dimensão da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, no Antigo Testamento. De que Deus agia através do seu Santo Espírito, mas sobre algumas pessoas. E aí, quando nós passamos os nossos olhos para o Novo Testamento, a gente vai se deparar com a concretização dessa profecia de Joel. Se no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era restrita a algumas pessoas, no Novo Testamento estará inaugurada uma nova fase, e que o Espírito Santo será derramado sobre toda a igreja. Vamos ler? Eu preciso provar para vocês. Atos 2, já no Novo Testamento, versos de 1 a 4. Atos 2, versos de 1 a 4. É isso. Pode ler. Vai continuando lendo mais aí, Pedro. Fala aí. Estava se cumprindo naquele momento, dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, em que o Espírito Santo pousou e foi derramado sobre todas as pessoas que estavam reunidas na igreja, e o texto vai dizer que praticamente 120 pessoas se encontravam reunidas no templo naquele instante. E aí, quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, ou seja, habita as pessoas que tinham aceitado a Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Se a gente puder traduzir assim, as pessoas da comunidade, ou pessoas de várias nacionalidades que estavam ali, começaram a ouvir aqueles cristãos falando em suas próprias línguas maternas. Existiam pessoas de várias nacionalidades e eles ficaram perplexos. Como é que eles são judeus e estão falando a nossa própria língua? Eles estão bêbados. E aí Pedro, não, que história é essa? O que está acontecendo aqui é aquilo que foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. O que está acontecendo aqui não é a mesma realidade do Antigo Testamento, Joel estava dizendo, e que o Espírito Santo estava sobre algumas pessoas. Nessa nova fase, Joel está dizendo, o Espírito Santo habita todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É uma nova realidade, é um novo tempo, é a profecia sendo cumprida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 13, que nós somos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento que eu escuto a mensagem do Evangelho, a partir do momento que eu aceito a Cristo como o Senhor da minha vida, o sentido para a minha vida, o Salvador da minha vida, o que é que acontece? O Espírito Santo sela o meu coração, sela a minha vida, como se eu fosse uma carta. E a ideia de Paulo é justamente essa. Paulo traz a ideia da antiguidade, de que o selo servia para identificar um rei, um reinado. Sabe aqueles filmes medievais que a gente vê, que tem um brasão no anel do rei, e aí coloca aquela massa, fecha a carta, e o cara ali imprime o seu brasão. A ideia é justamente essa, objetivamente é esta. E aí toda pessoa que pegar aquela carta e olhar aquele brasão, identificará que aquela carta é do rei, e que aquela carta não pode ser violada. E é essa ideia da antiguidade que prevalece hoje. De forma que se você abrir uma carta que não é sua, uma carta selada, você está cometendo um crime de violação, né, de uma correspondência, porque não é endereçada a você. E aí Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, cartas de Deus, de forma que as pessoas olham para vocês assim, ele pertence a Deus. Eu vejo o selo do Espírito Santo nele. Ele está selado pelo Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer ainda em Efésios 4, verso 3, que nós devemos nos esforçar para mantermos a unidade do Espírito. Mas por que é que eu estou falando tudo isso? E por que que depois dessa visitação a tantos textos bíblicos, falando do Espírito Santo, nessa concepção do Antigo Testamento, e dessa nova percepção da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, é que a espiritualidade cristã só faz sentido se ela for vivenciada nessa dimensão do Espírito Santo. Não tem como desassociar. O Evangelho não é uma concepção teórica, filosófica, não é uma teoria que eu vou somar 2 mais 2 vai dar 4. Nem tudo é lógica no Evangelho, nem tudo é como a nossa lógica, nem tudo é como eu imagino, nem tudo é como eu acho que devo proceder. Porque é algo de cima que vem para o nosso coração confrontar a nossa realidade. O que é de cima? É que Jesus diz, olha, você precisa perdoar o seu irmão, e você não tem a mínima vontade de perdoar por conta das mágoas, dos ressentimentos que tem no seu coração. O que é de cima? É que você precisa andar mais uma milha com o teu inimigo. Isso é de cima. Isso é o Evangelho de Deus. E não tem como a gente vivenciar isso se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo vai nos orientar, e aqui eu termino a nossa reflexão de hoje, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. E aí, queridos, viver o Evangelho, como eu já disse, não é um mero esforço humano, Mas é, nessa concepção de espiritualidade cristã, é a gente reconhecer a nossa total dependência e força do Espírito. Nós só conseguiremos estabelecer uma espiritualidade cristã plena, coerente, vamos dizer assim, comprometida, integral, quando nós permitirmos sermos cheios e preenchidos do Espírito Santo. Não tem como a gente ser cristão se a gente não se encher do Espírito Santo. Não tem como a gente ser cristão dizendo ou apresentando uma carteirinha. Não tem como a gente vivenciar o Evangelho se o Espírito Santo não nos encher. E aí a ideia de Paulo é que o vinho, ele pode ser uma figura aplicada a muitas outras coisas. Eu não me embriago com vinho, mas eu me encho do Espírito Santo. E aquilo que pode estar me embriagando pode ser meu orgulho, pode ser a minha prepotência. Aquilo que me embriaga pode ser a minha arrogância intelectual. Aquilo que me embriaga pode ser meu espírito faccioso, de gerar contendas, de gerar intrigas. O vinho que me embriaga pode ser a minha incredulidade na mensagem do Evangelho. Não consigo acreditar que essa mensagem pode transformar a minha vida. Aquilo que pode estar embriagando você, não permitindo que você seja cheio do Espírito Santo, podem ser o vinho, é representação de muitas coisas. Então, nessa noite, eu gostaria de, assim, não sei se consigo chegar a esse objetivo, mas a minha intenção era mostrar para a gente nessa reflexão de que, quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente não está falando de algo comum, a gente está falando da mensagem do Evangelho que precisa se encarnar na sua vida, no seu dia a dia. Espiritualidade cristã não é um momento que você vai ficar esperando que uma força lhe invada do nada, que veio no vento, que ao contemplar uma planta saiu uma energia e entrou dentro de você. Espiritualidade cristã é o exercício de você debruçar o seu coração na verdade do Evangelho e dizer: isso aqui precisa confrontar aquilo que eu acredito. Isso aqui precisa modificar o que eu entendo. Isso aqui precisa modificar a minha vida. E quando você vai ler Efésios, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que a partir do capítulo 5, Paulo vai dizer: quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou começar a conviver em família. O marido vai conviver melhor com a esposa, e a esposa melhor com o marido. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, é que a relação de pais e filhos vai ficar melhor também. Pais, né, filhos, obedeçam seus pais. Isso depois do Espírito Santo encher. É cheio do Espírito Santo que as relações de poder entre patrão e empregado vão ser equalizadas. E que Paulo fala: olha, o patrão não trate o seu servo como escravo, nem o servo defraude o seu patrão, não faça corpo mole, não roube o seu patrão. É através do Espírito Santo que nós vamos conviver bem com a gente mesmo, que a gente vai conseguir entender as nossas entranhas quase que imperceptíveis de maneira mais clara, de forma que o chamado do Evangelho, o chamado para a espiritualidade cristã, não é um mero exercício teórico, é uma aventura para a vida, é um chamado experimental, é um chamado para você realizar, experimentar pessoalmente. Não pelo que alguém falou, não pelo que alguém sente, mas é a tua experiência com Deus. é aquilo que vai reverberar no seu coração, é aquilo que efetivamente vai transformar a tua vida, porque Deus trata você de maneira singular, e esse é o chamado daquilo que nós podemos entender como espiritualidade cristã. A fronteira está delimitada, que nem toda espiritualidade é advinda de Jesus, nem toda espiritualidade é advinda da Bíblia, mas eu acredito que o Evangelho de Jesus tem a melhor e maior resposta para o labirinto da existência humana. Não tem outra resposta, não tem outra via que satisfaça o coração do homem, a não ser o Evangelho de Jesus. É nisso que eu creio, essa espiritualidade que eu quero para mim, que me coloca no lugar onde eu devo estar como homem, mas me faz entender que eu preciso de Deus para que a minha vida seja bacana. Vamos orar? Deus de amor, eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, mas também pedir que o Teu Santo Espírito seja aquele que nos faça compreender além de tudo que foi dito.